Nós temos esse serviço disponível. E aqui quero fazer uma alerta a todos os pais encarregados de educação que tenham os seus educandos com escalão A, que podem usufruir das refeições escolares. Para isso, terão que avisar a escola até no próprio dia, por exemplo, para almoçarem amanhã, terão hoje até às 5 horas que fazer essa intenção. Nós pusemos avisos, colocámos avisos nas redes sociais, nas escolas, mandámos para as associações de pais, mandámos para os diretores de turma, para os professores titulares do primeiro ciclo, a avisar desta situação. E através da Rádio Boa Nova posso dizer claramente isso. Todos os pais encarregados de educação que sintam necessidade que os seus filhos venham a almoçar à escola, por favor, digam através do telefone, o telefone da escola sede, o 238-600-740, ou preferencialmente através do mail. O mail é o saze.arrobotmail.com. Eu volto a dizer saze.aeoh@hotmail.com. Esta medida é para todos aqueles pais encarregados de educação que tenham seus educandos com escalão A. E, portanto, vamos divulgando esta medida, vamos aproveitando se necessitarem, porque a escola, embora esteja fechada, com as atividades letivas suspensas, está sempre aberta e está sempre disponível para poder ajudar a resolver e a superar estas situações, esta adversidade. Nos casos de alguns alunos da zona da Cordinha, da Ponte ou de Lagares que não possam vir almoçar à escola sede, porque a escola sede é, digamos assim, a escola que oferece as refeições, se por qualquer motivo não possam vir, mas que necessitem destas refeições, nós articularemos com a Câmara Municipal para ir levar essas refeições. Esta situação, lembro, é só para os alunos que têm escalão A. Portanto, não, infelizmente, não é para todos. Mas todos aqueles que eventualmente não tenham forma de vir almoçar à escola sede, nós podemos articular e fazer chegar essas refeições aos alunos, às localidades. Tá?